a minha mesa e me traga uma cerveja, que eu quero é beber. Se tiver tempo, sente um pouco aqui comigo, eu te conto minha vida, tu me conta de você. Garçom, amei muito uma mulher que jurava me amar e com outro foi embora. Amigo, dói demais essa paixão, se eu cair aqui no chão, quero me adormecer. Amigo, dói demais essa paixão, se eu cair aqui no chão, quero me adormecer. Se a dor é por amor, eu deponho ao seu favor, não vou te cobrar a conta. Eu também amei alguém que dizia me amar e por outro me trocou. Minha dor é igual a sua, vamos beber pelas ruas, estamos na mesma paixão. Amigo, eu não posso aceitar que alguém possa enganar meu coração. Amigo, você disse a verdade, também não posso viver nessa ilusão. Na minha mesa e me traga uma cerveja, que eu quero é beber. Se tiver tempo, sente um pouco aqui comigo, eu te conto minha vida, tu me conta de você. Garçom, amei muito uma mulher que jurava me amar e com outro foi embora. Amigo, dói demais essa paixão, se eu cair aqui no chão, quero me adormecer. Amigo, dói demais essa paixão, se eu cair aqui no chão, quero me adormecer. Se a dor é por amor, eu deponho ao seu favor, não vou te cobrar a conta. Eu também amei alguém que dizia me amar e por outro me trocou. Minha dor é igual a sua, vamos beber pelas ruas, estamos na mesma paixão. Amigo, eu não posso aceitar que alguém possa enganar meu coração. Amigo, você disse a verdade, também não quer viver nessa ilusão.